Salve galera, me chamo Jonathan Fernandes e estamos no ar pro último podcast do ano de 2017, com esse clima de festa, né, e ritmo de festa, que nem diz o nosso filósofo Silvio Santos, homem, um ícone da TV brasileira, homem íntegro. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto interessante. Fica com a gente que eu sou o Jonathan Fernandes e o episódio de hoje está convertido. Jonathan Fernandes, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem e aí a todos os debatedores desse podcast. É mais uma honra estar aqui com vocês, espero contribuir com alguma coisa aí. Valeu! Oi, Jonathan, oi, Marcos, oi para você que está escutando esse podcast. Meu nome é Brenda e eu sou uma filha de crente nascida em berço evangélico. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Legal, muito massa. Nós estamos hoje pela primeira vez. A hashtag Brenda Grava Com A Gente funcionou. No episódio passado, se você ouviu o episódio passado, fizemos uma corrente de fé para que a Brenda participasse do episódio. E a Brenda está aqui. Parabéns para a Brenda, parabéns para a gente conseguiu. Hashtag Brenda no podcast. E conseguimos. E o Marcos está de volta, para você que não sabe, você que não lembra, o Marcos gravou o episódio sobre palavrão com a gente, foi o episódio de número 2 do podcast. Dá uma conferida aqui, que você vai ver se acriando, abrilhantando o nosso episódio, beleza? Agora vamos lá para nossa sessão de abraços e recados. Alô, alô, é além, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Então, na sessão de abraços e recados de hoje, o nosso último episódio de 2017, né? A gente começou o podcast aí em julho. Nós estamos finalizando o nosso ano. Muito bom, por sinal, né? Começamos o podcast aí com a... Nós tínhamos o desejo imenso de fazer podcast. Estamos aprendendo ainda como faz isso, né? Eu tô aprendendo ainda como se apresenta, como se faz as coisas. E a galera aí tá aprendendo também. Hoje é o primeiro episódio que o nosso amigo Phil Santos não tá participando por motivo de força maior. Dezembro é um mês complicado para todo mundo. O Phil não pôde participar, mas hoje nós temos a Brenda para representar a bancada do Outro Ponto e o nosso amigo Marcos Barreto como convidado. Então, esse episódio será composto por Brenda, Marcos e eu, Jonathan Fernandes. Beleza? Abraço especial hoje pro meu primo Eugênio Souza, parceirozão aí de séculos. Está criando um projeto aí junto, em breve vocês vão ter novidades sobre esse projeto que a gente está criando junto. Abração para ele, abração também para minha namorada, abração para minha família, abração para a galera que ouviu o último episódio sobre gravidez e adolescência, inclusive um abração para Mauriane também. Galera, vocês têm abraço aí para mandar? Brenda, Marcos? Jonathan, então eu sigo com os meus. Grande abraço então para Brenda, satisfação em conhecê-lo, para o Phil, cara, não tá aqui, também é um prazer imenso conhecê-lo no podcast de segundo que eu participei, a todos que nos ouvem, no período difícil meu que estou passando aí, a todos que têm aparecido aqui em casa fazer uma visita, amigos, Jonathan, Mikael também, membro do nosso grupo ministerial da Oração Livre, é isso aí, valeu. Para quem não sabe, recentemente nosso amigo Marcos sofreu um acidente, né, teve aí um osso da perna deslocado, mas está em fase de recuperação. Peço que orem por ele, para que ele se recupere o mais rápido possível. Mas o Marcão está aí, está nos ajudando e vai nos ajudar mais uma vez a desenvolver um assunto importante. Né? Então, é uma satisfação conhecê-lo também, Marcos. Um grande abraço para você. Um abraço para os meninos e menina do blog Outro Ponto. A Paula, o Natanael, o Fio, que não puderam estar aqui com a gente. E para dois amigos meus queridos, o Marcos, seu xará, e a Sara. E para vocês todos que estão escutando o podcast desse mês. O podcast está ficando cada vez mais bonito. Mês passado nós tivemos a Mauriane como a primeira mulher a participar do podcast, e até então só tínhamos marmanjos. E nesse mês de dezembro temos a Brenda para brilhantar o episódio. Você percebe que o episódio fica mais bonito quando tem uma mulher participando, porque... é isso, não é bom que um homem seja só no podcast. Interessante. Então vamos lá, vamos parar de conversa. Não sei se tem mais recados, mais abraços. Deixa eu lembrar aqui. Bom, um recado que eu não sei quando esse episódio vai sair no ar, mas o recado que eu tenho pra dar é: se já passou o Natal, Feliz Natal. Se já passou o Ano Novo, não passou o Novo porque vai ser em dezembro, né? Feliz Ano Novo pra você, que o ano de 2018, não se iluda, vai ser a mesma coisa de janeiro de 2017. que foi a mesma coisa de janeiro de 2016, foi a mesma coisa de janeiro de 2015. O que vai mudar na sua vida no ano que vem é em decorrer do ano, tá? Não cai na ilusão de que a virada de 31 para o dia 1º vai ser mágica. Não, vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é o que você vai desenvolver no ano de 2018, mas eu desejo que essa sua virada de ano seja sensacional, incrível, seja da hora, seja de Deus. E é nóis. A gente escutou. Alguém falou pra gente. A gente pensou. A gente vai virar crente. Agora vamos lá, entrando propriamente no tema, nós vamos falar hoje de conversão. Conversão. O que que é conversão? Né? Para começar, eu quero dizer, quando eu falo para começar, é porque sou eu que desenvolvo as pautas do programa. Então eu sei exatamente o que que vai ser falado. Então para começar, eu quero dizer para os nossos ouvintes que a gente não vai aqui discutir teologicamente o que é conversão, tá? Não escute esse episódio pensando, ah, eles vão levantar o que teólogo disse que é conversão, o que filósofo disse, não. O que a Bíblia disse sobre o que é conversão, não. A gente vai falar de experiências da nossa própria conversão. É um episódio light, é um episódio tranquilo, porque é final de ano, né? A gente tem que trazer um episódio tranquilo para vocês. Então, a gente vai falar algumas experiências de como a gente viveu, as experiências que nós vivemos na nossa conversão. Vamos discutir um pouco. Brenda já deu um spoiler, né? Falou que é filha de crente, nasceu em berço evangélico. Então vamos começar por ela, Brenda. Como é que foi essa sua experiência de antes de conhecer Cristo, ou você já nasceu conhecendo Cristo? Como é que é? Nascer em berço evangélico já te caracterizou crente? Como é que foi isso? Pois é, menino. Já comecei dando spoiler. Olha que pecado. Mas é isso. Antes do meu nascimento, minha mãe se converteu e, através dela, meu pai e as minhas irmãs acabaram também tendo suas experiências com Cristo e passando a frequentar a igreja. E nesse meio tempo, eu acabei nascendo para completar a família, né? E eu tive uma experiência de infância diferente da experiência das minhas irmãs. Elas são bem mais velhas que eu. Não, não bem mais velhas, né? Se elas ouvirem, elas vão ficar chateadas. Pouco mais velhas. E, no caso delas, elas tinham um contexto de festa junina, participar dessas comemorações normais, de estar em meio de pessoas que bebiam, adultos, amigos dos meus pais. E eu já não tive tanto isso. Já não tive isso, na verdade. Já fui crescida num ambiente cristão, indo pra igreja todo domingo. Então essa foi a maior diferença que existiu, assim, entre as minhas irmãs e eu. Só que hoje eu enxergo que ser filho de crente, nascer numa família cristã, não garante muita coisa, né? Então eu ia para a igreja e eu ficava desenhando nos cultos. Eu só gostava da hora da Santa Ceia, onde a gente pegava os copinhos do pessoal e fazia competição às crianças, para ver quem pegava mais os copinhos para levar e guardar. E quando tinha algum tipo de coreografia, coisa de final de ano, a EBD que a gente fazia. Mas, assim, de ter tido experiências com Deus na minha infância, não. Não tive nenhuma, assim. Aliás, tive poucas. Tive uma de oração, onde eu fiz um pedido e Deus me respondeu. Bom, também nesse mesmo estilo da Brenda, meus pais se conheceram. Eu não sei se já eram da igreja, mas acho que eles já eram da igreja. E daí eu nasci, mas também já nasci frequentando a igreja e tudo mais, assim. Então foram meio que dois momentos, momento de infância, adolescência, e que até hoje também perpetua, de igreja de que eu nasci, que eu cresci, né, assim, dos irmãos e tudo mais. E de uns 4 anos pra cá, um outro tipo de conversão, através de uma nova perspectiva, assim, de igreja e de tudo mais, mas eu ainda continuo tendo contatos com o anterior, assim, e tenho um grande respeito, né, porque fez parte da minha infância e juventude. Então, gente, da hora, eu acho que de vocês eu fui o único diferente, né? Eu não nasci em um berço cristão, não nasci em um berço evangélico, eu nasci em um berço laico, né? A gente, pessoa crê em Deus, mas não vai pra igreja, né? Aquele dia que a gente acredita no ser supremo, no ser superior, porém eu não tenho contato com esse ser. Né? Assim como eu também acredito no bicho papão, mas eu não tenho contato com o bicho papão. É simples. E, mas assim, eu desde criança fui apegado a divindades, sabe? Eu, desde criança eu sempre soube que Deus existia. Eu só tive um momento de ateísmo, que eu pretendo contar depois, mas durou 15 minutos. Meu momento de ateísmo durou 15 minutos. Foi quando meu avô faleceu. Eu confrontei Deus, falei por que ele tinha feito aquilo comigo, por que ele tinha tirado a pessoa que eu mais amava até então de mim. E eu me converti, de fato, com 14 anos, né? Com 12 anos eu fui na frente da igreja e falei que queria aceitar Jesus. Mas aquilo ali pra mim não significou muita coisa. O que significou mesmo na minha conversa foi com 14 anos de idade. De lá pra cá, eu não consigo me rotular a não ser crente. Eu só consigo me identificar com uma pessoa cristã. Então, gente, conta pra gente agora como é que funcionava na cabeça de vocês essa conversão, pra vocês, tipo, o que caracterizou, não, a partir de agora eu sou crente, sabe? Foram as regras da igreja, foram, ó, a partir do meio você não pode fazer isso, é o que a gente chama de discipulado, né? Mas qual foi o sentimento de vocês na convenção? Eu tenho curiosidade de saber se todo mundo que eu conheço. Então eu vou aproveitar pra tirar minha dúvida com vocês. Jonathan, eu queria, em primeiro lugar, te falar que eu adorei esse seu ateísmo de 15 minutos, esse seu episódio de ateísmo, né? Eu acho que eu nunca tive, embora minha mãe conte que quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, não sei ao certo, um dos pastores estava pregando e ele pregava com muito ímpeto e ele falou assim: Jesus, irmãos, Jesus morreu por todos nós, pelo menor que tá aqui, por exemplo, por Brenda, Jesus morreu por ela. E aí eu levantei no mesmo ímpeto que ele e disse assim: por mim não, por mim mesmo não, Deus me livre. Eu acho que uma coisa muito comum de acontecer é quando você é criança e você vai pra igreja, mas você tá ali só porque seus pais estão te levando. E aí assim que você chega na adolescência, que começa a ter mais autonomia, você vai embora, porque você não teve nenhum tipo de experiência firme com Deus. Você tá ali só pra agradar a família, né? Eu vi muitos, muitos passarem por isso. Muitos que chegaram até a batizar com seus 10, 11 anos. E assim que ficaram mais velhos, se afastaram. Comigo não aconteceu isso. Eu sempre fui uma menina na minha, quieta, muito certinha, boa aluna, boa filha, que não dava trabalho. Minha adolescência foi bem tranquila, assim. Geralmente a adolescência é uma fase difícil, né? Fase de questionar, fase de rebeldia. Minha adolescência foi muito tranquila. Não passei muito por esses conflitos. E eu continuei na igreja, indo pra igreja, mas na mesma, né? Assim, não tinha nenhum tipo de experiência forte com Deus. Estava ali, acreditava, gostava, tinha meus amigos. E era isso que me mantinha lá. Só. Só que por causa da minha postura, talvez as pessoas já olhassem para mim como uma cristã. É aquela velha história, né? De achar que filho de crente, crentinho é. Então, talvez se você olhar minha trajetória, você não vai ver grandes mudanças. Ó, ela se drogava e parou de se drogar. Ela ia pra festa, parou de ir pra festa. Enfim, porque eu realmente não fazia nada dessas coisas ditas socialmente erradas, né? Então, chegou um momento da minha vida lá pelos meus 16, 17 anos. Hoje eu vejo isso nas lembranças do Facebook, que eu compartilhava coisas cristãs no Facebook. Eu já começava, eu comecei a assimilar esse rótulo de cristã, de evangélica, sabe? A ver o mundo através dessa forma. Mas sem ter tido nada que marcasse a minha vida. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, em 2012 eu li um livro que eu vou até deixar de indicação, porque ele é maravilhoso. Se chama Amor de Redenção, de Francine Rivers. E ele é baseado na história do profeta Oséias. Lindo demais. Eu li esse livro em um dia. O livro tem mais de 500 páginas. Foi o meu recorde até hoje. E eu escrevi um texto sobre esse livro. Se você olhar, você pensa que foi uma pessoa cristã que escreveu, mas não foi. Então eu tinha essa pegada, assim, de me achar, me apropriar desse nome, desse rótulo de evangélica, cristã, convertida, sem ser realmente. Bom, eu acho um pouco mais difícil, assim, precisar o momento que, falou assim, que tu perguntou, pô, agora eu sou crente, assim. No sentido de que já sempre esteve, né? Então, como a Brenda falou, a criança realmente é isso, assim, você não tem a noção geral das coisas. Quando você vai envelhecendo, você vai ganhando maturidade, né? Na sua adolescência, na sua juventude, em fase adulta, assim, então você vai tendo maior dimensão. Eu acho que então a partir desse período, quando tu entra na tua adolescência, que tu vai entendendo como funciona o evangelho, o que é, o que não é. E eu acho que de não regras, enfim, toda igreja, toda. Tem um comportamento, eu vou chamar de comportamento. E você ser cristão tem um comportamento diferente. Então, esse comportamento, ele te faz dizer assim, eu sou, né, para as outras pessoas, porque tu tem esse comportamento para além do frequentar, assim, aquele lugar geograficamente. Mas aí, também, como eu falei, né, de uns 4 anos para cá, assim, isso tem, acho que eu tive um outro start, assim, um outro play. Não sei, um outro nível, que fala assim, pô, interessante, então a gente tá caminhando. Eu acho que é bem nessa linha do que Marcos falou, você começa a assimilar aquilo, começa a ser natural pra você viver de acordo com os preceitos da igreja, pelo menos comigo foi assim, parece que com ele também. Mas, diferente dele, eu sei exatamente o dia, o ano, o momento em que eu olhei pra mim mesma e falei assim, agora eu sou cristã. Legal, legal. Eu lembro que tinha uma igreja quadrangular no meu bairro, uma igreja pequenininha de madeira, né? E era a única igreja que tinha bem próximo da nossa casa, né? Fora essa igreja, tinha outras em bairros vizinhos. E era a igreja mais próxima que tinha. Então a gente reunia a galerinha pra ir pra essa igreja, né? A galerinha que jogava bola. A gente ia pra igreja. E em um desses cultos, né? A igreja pentecostal. Eu meio que fui lá pra frente aceitar Jesus, né? Eu e um grupinho de galerinha. Tipo, e aí eu lembro que no outro dia a gente falava, olha, agora a gente não pode mais fazer certas coisas que nós somos crentes. Eu lembro de ter contado pra minha mãe, aceitei Jesus, mãe. Porque aquele aceitar Jesus pra mim significava que eu agora era uma pessoa diferente. E aí eu tinha que fazer coisas diferentes. E de fato é isso, né? Convenção é isso. Porém, não. Isso não é tudo. A gente escutou. Alguém falou pra gente. A gente pensou. A gente vai virar crente. Salve, salve, dragam as crianças pra sala. Achou que o tio Fio não ia entrar nesse episódio, mas o tio Fio está aqui. Eu estou invadindo o episódio que a gente está gravando agora, meus amigos. Eu não estou fazendo parte do episódio porque eu estou em aula à noite, então não está rolando para mim, sabe? Mas eu estou aqui para falar que, sim, crianças, vocês pediram hashtag Brenda no podcast e vocês conseguiram, crianças. Então traga! tragam as crianças para a sala, porque a tia Brenda está fazendo parte desse episódio. Como se não bastasse, Marcos está de volta, né? Então eu queria mandar um abraço para vocês dois, Brenda, um abraço, Marcos. Tô orando por você, amigo Marcos, porque eu sei que você está acidentado, ainda está se recuperando. Um abraço para o Jonathan, claro, nosso grande Galvão Bueno, Luciano do Vale, Luiz Roberto, do Pointcast, né? É isso aí. Queria mandar logo, lógico, um abraço para a Paula e para o Natanael, os outros participantes desse maravilhoso blog, Outro Ponto, que ainda não, que não estão nesse... É, na gravação desse episódio, mas estão gravados nos nossos corações. Hein? Hein? Ficou bonito, hein? É... Mas enfim, eu vim aqui para falar rapidamente da minha experiência de conversão. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. É longa porque ela começa desde as origens da minha mãe, cara. A minha mãe, ela é a última filha, a oitava filha, se eu não me engano, de... da minha avó, lógico. Mas é que, tipo, a minha avó teve 8 filhos e ela abortou algumas crianças antes da minha mãe. Então, havia uma grande chance da minha mãe nem sequer existir, e muito menos eu. E durante a vida da minha mãe, ela passou por diversas situações. Ela teve aquela clássica educação católica do século 20, sabe? Mas... assim como o Jonathan falou, ela sempre acreditava em Deus, mas nunca era nada muito concreto. Dito isso, ela tinha bastante fé em Deus. Ela invocava o nome de Deus em diversas situações de perigo, de ajuda, sabe? Era bem interessante. Ela me lembra várias situações que ela passou onde ela invocava o nome de Deus, mas ela não conhecia, ela não andava com Deus. Ela só tinha um grande respeito por Ele. Mas ainda assim, ele, em sua graça e misericórdia, atendia ela. Minha mãe teve 3 filhos, eu sou o mais novo. E... não sei, por ironia do destino, sei lá. O meu irmão mais velho, ele, apegado ao pai, né? Meu irmão, minha irmã do meio e meu irmão mais velho são de um pai diferente do meu. E meu irmão mais velho, apegado ao pai, que era espírita, começou a estudar na Federação Espírita e estava estudando com bastante afinco já para se tornar discipulador. Minha irmã nunca gostou desse papo, ela sempre foi da banda Voô, mas o mais engraçado é que ela começou a namorar com um cara e os pais, aliás, a mãe desse cara era diretora de um colégio. E eu, como um menino pequeno que era relativamente curioso e inteligente, fui fazer uma prova nesse colégio e passei. O colégio era um colégio presbiteriano, daqui de Recife, Colégio Agnes. Inclusive um abraço para a dona Ediná, que ainda hoje é diretora de lá. E o fato é que eu comecei a estudar com 7 anos de idade e fiz até o terceiro ano do ensino médio. Todo santo dia nessa escola tem culto, gente. Então todo santo dia eu tinha contato com a palavra de Deus. Mas eu nunca quis nada de fato com o Senhor, até que eu terminei a escola. Embora eu já estivesse congregando ali nos meus... o segundo ano do ensino médio, mais ou menos, né, congregando com os irmãos da igreja no Derby, que até hoje eu estou, mas eu não tinha me decidido, ainda não tinha dado aquele estalo, sabe? Eita, Jesus realmente é tudo isso que ele está dizendo que é, ele é o Senhor mesmo. Mas qual é a ironia do destino? É que esse rapaz que namorou a minha irmã, casou-se com ela, em circunstâncias apressadas, porque ele estava afastado do evangelho, mas depois ele retornou para os caminhos do Senhor. E ela, a mãe dele, que era diretora do Agnes, né, veja como não é nada por acaso. Ela é diretora e o marido dela é presbítero da igreja presbiteriana. Então esse namorado da minha irmã sempre teve contato com a palavra do Senhor. Passou esse tempo todo afastado, mas depois de muito tempo voltou a andar com o Senhor. E aí ele começou a levar toda a família para a igreja. E eu, como um menino que cresci ouvindo as escrituras na escola dia após dia, fiquei com vergonha de recusar um convite, sabe? Então eu fui, minha mãe foi. E aí a gente conheceu o Senhor, a gente começou a congregar. Mas alguns anos depois, só que eu vim, eu ainda vou chegar lá, tá? Né? A minha mãe, ela aceitou o senhor um pouco mais rapidamente. Eu era muito novo e eu ainda era apegado à minha juventude, às minhas coisinhas, aos meus amigos, às minhas programações, sabe? A minha mãe se entregou, assim, de cara pro senhor. Impressionante. Ela é um exemplo de fé pra mim, sabe? Mas aí, quando eu saí da escola, que eu entrei na faculdade, conheci os irmãos do intervalo bíblico na universidade, aí, cara, tudo mudou, assim, de fato. Eu comecei a experimentar mais e mais da graça, da misericórdia do Senhor, da ação dele na minha vida. Comecei a entender na teoria e na prática. E aí eu parei e pensei, cara, eu tô igual Pedro aqui. Pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, foi o que eu fiz. Corri pro Senhor, porque eu vi que não tinha mais escolha. E até hoje eu tô vendo que não tem mais escolha. Tanto que o meu irmão mais velho, que era apegado ao pai, que era tão espírita, querendo de fato ser evangelista, que esse é o nome, se eu não me engano, esse é o nome que eles dão lá, evangelista, né, na Federação Espírita, espírita kardecista, para ser mais exato. A questão é que meu irmão, sendo assim tão apegado, ele pensou, poxa, a gente lê aqui o Evangelho segundo Allan Kardec. De onde é que veio o Evangelho? Da Bíblia. Deixa eu ler a Bíblia aqui. Resultado, não tinha coisa com coisa. Não batia nada. E o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Só que mal sabia ele, mal sabia meu irmão, que minha mãe já dobrava os joelhos e orava por ele. Que meu cunhado já orava por ele. Que minha irmã orava por ele. Que eu orava por ele. Que muitos da família oravam por ele. E hoje, a minha mãe e meus irmãos todos somos do Senhor. Meus irmãos e hoje casados com as suas famílias são do Senhor. Então a minha história de conversão não é só minha, ela é da minha família toda. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse podcast. Galera, um abração pra vocês. Um beijão do tio Fio nas crianças. Feliz Natal, feliz Ano Novo e que Deus os abençoe. Um brinde. Falou! Opa! Recebemos a invasão do Fio. Muito bom ouvir sua história. Obrigada por compartilhar com a gente. Tô fazendo, me fazendo de apresentadora. Vou tomar seu lugar, viu, junto. Cuidado. Eu só queria dizer que se era para o bem de todos e felicidade geral do podcast, eu aceitei o convite, a campanha, e tô muito feliz de estar participando com vocês desse momento. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir histórias de conversões dos outros. Então, tá aqui podendo compartilhar sobre a minha e ouvir a de vocês acrescenta muito pra mim. Obrigada por ter insistido no convite para que eu pudesse participar. Então, vamos lá. Depois da invasão, Fio, né? Invasão. Não sei como é que eu vou intitular essa invasão. Se vocês estiverem ouvindo barulhos, são barulhos de chuva, tá? Está chovendo aqui na minha cidade no momento da gravação. Então não tem como tapar o barulho de chuva porque é Deus fazendo chover. Então, aqui no Acre tem uma coisa chamada inverno amazônico. E, cara, esse inverno amazônico acontece em novembro e dezembro. Então, chuva, muita chuva nesse período. Então vamos lá, a gente já falou das nossas experiências, como é que foi, né, a conversão. O Marcos e o Brenda nasceram em um lar cristão, né, digamos assim. E eu tenho uma experiência vasta dentro do cristianismo. Os meus pais, eles não eram, minha mãe, no caso, e o meu padrasto, né, que no caso vocês já conhecem, de tanto filme mandar abraço pra ele, né, que é o Célio. Foi a referência masculina que eu tive dentro de casa que me fez ser boa parte do que eu sou hoje como homem. Agradeço muito a ele. Mas assim, eu sempre via o meu avô lendo a Bíblia, sabe? Quando eu era bem mais criança, tinha meus 7, 8 anos, meu avô lia muito a Bíblia. Ele, tipo assim, lia direto, sabe? Ele almoçava e ia ler a Bíblia. Tomava banho e ia ler a Bíblia. Só lia a Bíblia, ele lia muito a Bíblia. Ele lia por horas e horas, ele lia por muito tempo. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, com aquela imagem do meu avô lendo a Bíblia na minha cabeça. E aí, quando eu, de fato, consegui ter uma Bíblia, né? Que pra mim, a Bíblia era algo muito distante pra uma criança, sabe? uma criança ler a Bíblia não era algo comum, não era algo normal na minha cabeça. E quando eu tive uma experiência com a Bíblia, eu comecei a me empolgar por aquilo, sabe? E aí, depois da quadrangular, eu fui pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus Madureira foi onde eu desenvolvi uma boa parte dos meus talentos, né? Que foi dada puramente por Deus, né? Do gratuito dele. Ele pode tirar a qualquer momento, porque foi ele que me deu. E foi lá onde eu recebi as primeiras oportunidades. Era zona rural, então não tinha microfone, então pra mim era melhor. E a Assembleia de Deus tem uma coisa chamada dar oportunidade pros irmãos, né? Pros irmãos irem ler uma palavra, cantar um louvor. Então eu sempre li uma palavra, eu sempre ia lá na frente, li uma palavra, li um versículo e explicava, né? O que eu entendia sobre aquele versículo. E logo depois eu voltei, voltei para a cidade, no caso, né? Quando eu falo voltei, eu voltei para a cidade, saí da zona rural, e eu fiquei um tempinho sem igreja, até que eu conheci a igreja chamada Igreja Pentecostal Deus é a Verdade, que é a igreja da minha tia. Ela era pastora da igreja. E foi lá onde eu fui consagrado a diácono, foi lá onde eu fui líder de jovens, foi lá onde eu desenvolvi uma experiência cristã. Eu já estou falando aqui da minha experiência cristã, né? Mas é só para falar para vocês chegar no ponto de o que para mim foi conversão. Eu só me considerei alguém convertido quando eu saí desse contexto religioso, quando eu saí desse contexto de aparatos. Né? Não interpretem, não entendam que eu não tô, que eu tô desconsiderando esse período que eu vivi. Não, eu considerei, foram momentos importantes para minha vida. Porém, um momento de conversão mesmo, a qual eu me reconheci como pecador e Deus como o meu único salvador, foi quando eu comecei a adoração livre em 2014. E aí o Marcos e eu podemos falar melhor sobre o assunto. O Marcos também pode falar alguma coisa se ele quiser. Poxa, Jonatas, você estava falando do seu avô e eu fiquei pensando que uma das coisas mais importantes é ter alguém que nos inspire nesse momento assim de transição, momento de caminhada, de você poder olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, ela tem algo de diferente e eu quero viver essa realidade que ela vive. Para mim, essa pessoa foi minha mãe. Eu estava falando da mãe dele e a minha também tem uma história muito legal. Só que se eu for falar aqui, a gente vai passar o podcast inteiro só contando a história dela. Então não cabe agora, mas quem sabe no futuro. Mas minha mãe era dessas pessoas, é ainda, né? Que me inspiram. Ela tem uma caminhada com Deus, uma história com Deus muito bonita. E eu sempre olhava pra ela e pensava, eu quero ter um pouquinho, pelo menos que seja, desse amor por Deus um dia. Sim, sim, a gente tem uma experiência, a gente tem alguém a qual a gente pode se espelhar, é importante. Foi por isso que eu tive um momento de ateísmo quando meu avô faleceu. Eu não lembro exatamente a data, a idade que eu tinha, mas eu era 10 anos mais ou menos, por aí. Eu era bem criança, velho, eu acho 8, 9 anos. Hoje a gente fala 8, 9 anos para as crianças, né, da ideia de que elas já são bem crescidinhas, mas na minha época 8, 9 anos... Era bem criança mesmo, era bem inocente. As crianças naquela época de 8 anos eram bem inocentes. E então, quando o meu avô faleceu, eu lembro de ter ficado na cama, né? Na minha cama, no caso, olhando para o teto, olhando para a parede, para a telha da minha casa, que na época era de madeira, e questionando Deus sobre várias coisas. Aquilo que Jó fez, né? Quando Jó chegou ao nível da sua dor intensa, da sua dor última, que você não consegue imaginar, ele começou a questionar Deus. E eu questionei Deus, por que que ele tinha feito aquilo comigo? Por que que ele tinha tirado o meu avô? Porque até então eu acreditava em Deus. Isso é antes da minha conversão, tá? Só pra traçar a linha pra vocês entenderem, a linha histórica, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Isso foi antes de eu me entender por gente, isso foi antes de eu conhecer o que era igreja, isso foi antes de acontecer tudo na minha vida. Mas eu sempre acreditava, eu sempre acreditei em Deus. Eu sabia que quem mandava a chuva era Deus, quem mandava sol era Deus, quem tinha feito os céus e a terra era Deus. Isso aí ninguém precisou me contar, eu já sabia. Como se eu já tivesse nascido sabendo que um Deus gerou a terra, sabe? Eu só vim saber o que era a teoria do Big Bang 20, sei lá, 20 meses, né? 20, com 20 anos de idade. Vim saber que exatamente o que era o que era isso. Então, até então, na minha cabeça, sempre foi, ó, claro que Deus existe. É óbvio que Deus existe. Tá tão óbvio que Deus existe. Por que ninguém sabe que Deus existe? Olha, não tá tão na cara, né? Então, nesse momento, eu questionei, sabe? Eu ainda tava com aquela dor apertada. Eu lembro de, depois que eu cheguei do velório, foi a única coisa que eu consegui ir, foi o velório, não, pro enterro eu não consegui ir. Eu fiquei questionando Deus por mais ou menos 15 minutos. Eu fiquei indignado com ele. Eu reprovei a atitude dele. Como se eu tivesse propriedade para fazer isso, né? Como se uma criatura pudesse olhar pro seu criador e dizer alguma coisa, né? Porque tu me formaste dessa forma. Então, foi esse momento que eu tive de ateísmo. E depois, só foi crise de fé mesmo, né? Só para retomar um pouco, assim, esse momento de antes da conversão, eu falei que eu tive uma experiência, né, na minha infância, que eu orei e Deus respondeu. Você tava falando aí de quando era criança, de ser 8 anos, ser bem novinho. Eu também. Eu pedia uma bicicleta para Deus. Eu orava toda noite pedindo uma bicicleta. E uma vizinha, sem saber de nada, acabou me dando. Então essa foi a minha primeira experiência, onde eu parei para entender, elaborar ainda de uma forma simples, de que existia um Deus e que estava perto e que ouvia minhas orações. Claro que eu só fui amadurecer isso depois de muito tempo, né? Como eu falei, eu era bem nova. E é isso, só que depois, na minha adolescência, foi um período meio de seca, sabe, assim, eu tinha esse comportamento muito certinho, como eu já disse, as pessoas já achavam que eu era cristã, mas eu não tive, na minha adolescência, nenhuma experiência que me ligasse a Deus. Eu vivia meio que, Deus existe, ok, ele me responde se eu orar, mas é eu aqui e ele lá. Como foi minha experiência, né, com a igreja e como que ela foi importante para minha vida cristã? A primeira é que eu acho que a igreja, ela, por mais criticada que ela seja, mas ela cumpre um papel importante na sociedade, né? As pessoas aprendem a cantar, as pessoas aprendem a tocar, as pessoas se ocupam, cativadas desde jovem, então cumpre um papel muito importante e isso não pode ser negado. Então, assim, para minha vida, nesse sentido, ela foi muito importante, assim, porque estar com pessoas, o senso de comunidade, o senso de união, você tá orando pelas outras pessoas, então você tá pensando no próximo, e isso são coisas que são instigadas dentro da igreja. E você tá ajudando, né, seja com coleta, seja com doações, seja com... Então isso tudo são instigamentos para você estar ajudando o próximo e ajudando a si também nesse princípio. Tive oportunidades, né, como vocês estão falando aí, assim, várias oportunidades dentro da igreja. A igreja de que eu nasci, assim, ela tem um certo comportamento diferente, uma doutrina assim, um pouco mais diferente. Mas então, por exemplo, por jovens, assim, tinha digamos, um cargo máximo que era de... Tinha os músicos e tinha os auxiliares, né, que pegava os jovens para fazer leitura da Bíblia, assim, tudo mais. Eu cheguei a ser um, mas como eu não sou batizado, então eu não cheguei a ser oficialmente esse cargo, porque teve um período que teve vacância, assim, na igreja. Então, por um bom período, eu acompanhei, assim, foi um período interessante. Música também, minha igreja tem uma orquestra, então você tive a oportunidade de aprender a tocar instrumentos, assim, muitos jovens têm, cara, isso é muito interessante também, assim, da igreja, né, de um modo geral, de dar esta oportunidade para os jovens. Então, por dois períodos eu iniciei um estudo, mas não contemplei, assim, um quando eu era muito pequeno e outro mais, um pouco mais recente, digamos assim, mas a fase adulta não deixou, é um pouco mais corrido, assim. Mas também na igreja eu também tive muitas oportunidades, junto com meu pai, assim, também, de a gente fazer reformas na igreja, sabe? Durante um ano, geralmente no final do ano, próximo de Santa Ceia, assim, existiam grandes reformas na igreja e construções, assim. Então ali, tudo da igreja, quem fazia eram os próprios fiéis, entendeu? Quem são os próprios fiéis. Então ele tá ali junto com os irmãos, tá contribuindo com a igreja, tá participando de construções. Então, tu tanto te aperfeiçoa no senso de comunidade, quanto tu até aflora uma arte de que vai te ajudar na tua própria casa, que vai te ajudar na tua própria vida, de tu saber fazer uma coisa ou outra, assim, né, de trabalho. nesse sentido. Então, acho que foi muito importante e todos esses instintos que eu falei para vocês, que a gente vai aprendendo lá, e acho que isso é importante. E a igreja cumpre muito bem esse papel, assim, não pode ser tirado. Vocês comentaram um pouco sobre período de questionamento, de ateísmo, assim, eu acho que todo mundo teve, e eu acho que é até normal. Acho, não, tenho certeza que de certo modo é normal, porque a gente é fraco, porque a gente é errante, a gente, a priori, quando a gente não entende, a gente vai questionar as coisas e dizer não, porque isso, porque aquilo, assim, também. Acho que também tive isso, acho que principalmente, não sei, mais na fase de ensino médio, início da fase acadêmica, assim, porque os confrontos, né, das ideias te balança, assim, né? Não que fala assim, não, mas que te balança, assim, que tu será e não é e não é, mas depois que tu acha os trilhos e volta pra casa. É isso aí, cara. E agora, como funcionou pra vocês a experiência pós-conversão? Sabe, depois de crente, e aí, o que eu faço agora? Acho que é o período que tu desenvolve o amadurecimento, que tu chega, né, no ponto assim mais maduro, que tu entende as coisas, mas que vale ressaltar que sempre é um processo de busca, de aperfeiçoamento, de crescimento. Enquanto cristão, assim, a gente tá sempre nessa jornada. Mas eu acho que, de uns anos pra cá, de uns 4 últimos anos pra cá, como o Dito falou, junto com ele também, acho que tive um crescimento maior, assim, enquanto cristão, também enquanto pessoa, logicamente, consequentemente. E aí tu tem todo um senso, cara, de entender mais o evangelho, de estar buscando viver mais ele, de preocupação com outras vidas, com outras pessoas, de entender que tu é um instrumento, que tu tá ali pra, que tu tá ali também pra ajudar, entendeu? Pra junto com o outro, tá buscando por outro caminho, assim. E é isso, assim, eu acho que tu entende, é um caminho contínuo, sabe? Assim, a gente tá continuando, não é pleno, assim. Ou cheguei, agora não é, tu tem uma dimensão, né, uma tomada assim de consciência, mas acredito que ainda tu tá galgando esses passos. Bom, eu não posso falar da minha vida pós-conversão sem falar como foi que eu realmente me converti, porque até então eu só falei do antes. E como eu disse, chegou um momento da minha vida em que eu mesma já tava me apropriando desse rótulo de cristã, lá pelos meus 17 anos, e eu acho que foi aí que Deus começou. Pra mim foi um processo, não foi uma coisa do dia pra noite. Aos poucos Deus foi me conquistando, sem eu nem perceber. Então, assim, naquele ano, 2012, eu fui pra praia, a gente, com o pessoal lá da igreja, a gente lia a Bíblia junto toda noite, discutia, conversava. Na escola, no terceiro ano, juntava eu, mais dois amigos cristãos e um rapaz católico, e a gente lia a Bíblia junto também. Eu passei a frequentar mais as reuniões de jovens que tinha lá na igreja, porque até então eu não ia. Eu comecei a ter uma maturidade, assim, uma consciência de algumas coisas, tipo assim, ia ter uma festa do colégio e ia ter um encontro de jovens lá da igreja que tem todo ano. Eu preferi ir para o encontro de jovens do que ir para a festa, sendo que minha mãe tinha dito que eu podia ir para a festa se eu quisesse. Meus pais nunca me prenderam, não, sabe? E eu cheguei aí num aniversário de uma amiga minha, numa boate, e eu me senti um peixe fora d'água também, tudo nessa época, assim. Me bateu um desespero, sabe, de o que, que eu tô fazendo aqui, esse não é meu lugar. Eu fui embora bem cedo, porque eu liguei logo para minhas irmãs e pedi pra irem me buscar, porque eu não aguentava ficar ali. Então tudo isso já foram pequenos passos, pequenas coisas, que sem eu saber já era Deus me atraindo para Ele. Mas eu só me converti mesmo aos 19 anos, em 2014, porque eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida. 2013 não foi um ano fácil pra mim. Eu acho que foi um ano que foi quase, sabe? Como é que eu posso explicar? Tipo assim, eu quase me converti em 2013, mas ainda não era a hora. E 2014 eu quebrei muito a cara, eu tava com o coração partido por causa de uma situação. E tava no meu pior momento mesmo. E foi aí que eu comecei a sentir Deus presente na minha vida, perto. Senti o amor dele em mim. Assim, eu nunca tinha tido a dimensão de como Deus me amava. Sabe aquela coisa que você ouve, mas você não sente aquilo real na sua vida? Era eu. E aí, a partir de um encontro de jovens lá da igreja, nesse ano, 2014, no primeiro dia, foi como se eu nunca tivesse ouvido o evangelho, tivesse ouvindo pela primeira vez. E aí, naquele dia eu entendi que eu não precisava mais fugir, que eu não podia mais fugir daquilo, que ele era a única solução. Ele que bastava pra mim, sabe? Eu entendi de fato e eu não pude mais recusar. Daí o momento pós-conversão foi muito interessante, que uma das primeiras coisas que eu fiz, lá no encontro de jovens mesmo, eu entrei no meu quarto, peguei o celular e meu celular tinha músicas. Eu sou apaixonada por música. Fiquei ouvindo o primeiro podcast de vocês e pensando na minha trajetória musical também. E eu tava começando a descobrir bandas cristãs, como Palavra Antiga, Os Arrais. E eu tinha, assim, pouquíssimas músicas cristãs no meu celular. A maioria era tudo música pop, internacional, Jovem Pan. Não sei quem conhece essa rádio, mas aqui na Bahia tem. E era o que eu ouvia. E na hora eu senti muita vontade de apagar aquelas músicas todas. Assim, eu não vou entrar nesse mérito, né, de música cristã, música secular, porque eu ouço música secular o tempo inteiro, atualmente. Mas, assim, acho que a primeira grande coisa que Deus fez em mim foi me mostrar que ele podia mudar meu gosto musical e que ele queria ser soberano, ser rei em todas as áreas da minha vida, principalmente de áreas grandes como a área emocional, amorosa, enfim, como eu falei do coração partido, né? Até áreas menores, como a questão do que eu escutava. E aquilo ali foi tipo um marco na minha transformação. Assim. Hoje meu gosto musical é muito diferente do que há 3 anos atrás. Outra transformação que eu comecei a perceber foi que Deus também queria mexer na minha timidez. Eu sou bem tímida. Eu relutava em participar do podcast, inclusive porque eu não gosto muito de falar, eu prefiro escrever. E uma das coisas que aconteceram logo de cara, assim, foi o pessoal me chamar pra dar meu testemunho na rádio cristã da cidade. E aquilo me matou, né? Falei, nossa, não quero. Mas aí eu não ia recusar, eu acabei indo. Nessa brincadeira eu já fui várias vezes na rádio. E, assim, não é uma coisa que eu ame, porque eu continuo tímida. Mas me ajudou, né, a desenvolver, me ajudou a perder um pouco essa timidez. E eu, sempre que precisar ir, eu já vou por livre e espontânea vontade. Não preciso mais ser forçada. Daí, indo para uma parte mais profunda, Deus começou a tratar nessa questão do emocional, amorosa. Me fez aprender a perdoar. Me fez ver a situação que eu tinha vivido de uma forma muito diferente. Sabe, eu tinha passado por uma decepção e a minha visão sobre ela era muito assim, muito como eu sendo uma vítima da história. E aí Deus foi trabalhando em mim para que eu pudesse perceber que as duas pessoas erraram e que a culpa não estava só em uma pessoa. Que eu precisava amadurecer, eu tinha muitos conceitos errados a respeito desse assunto, dessa área, muitas expectativas erradas. E ao longo desses anos todos, na verdade, Deus foi usando essa e outras situações para me tratar nessa área. Hoje eu sou muito mais madura do que eu era com 19 anos, com 18 anos. Enfim, parece que tem um abismo entre eu de 22, quase 23, e eu de 19, sendo que não faz muito tempo assim, né? E várias coisas, eu já percebi Deus querendo mexer em minha autoestima, em minha minha carreira profissional, meu curso, eu faço psicologia, estou concluindo, e a minha experiência de escolher psicologia envolve Deus. Eu percebi Ele muito forte dentro da universidade, dentro da minha área de trabalho, do curso que eu escolhi. Hoje eu não penso em... Eu estou para formar e eu não penso em trabalhar de uma forma, assim, egoísta, só para mim. Eu imagino, eu fico pensando em como eu posso trabalhar envolvendo a minha profissão no reino. Isso é uma coisa que eu não pensaria antes, sendo só filho de crente, sabe? Então, assim, são essas mudanças que eu consigo perceber em mim depois, antes e depois, né? Depois da minha conversão de fato. A gente escutou. Alguém falou pra gente. A gente pensou. A gente vai virar crente. Pô, que da hora, que da hora. É, o contexto que a gente está gravando aqui nos pede pressa, né? É, porque a gente está final de ano, tá tudo muito corrido. Para mim, na minha vida, por exemplo, tá muito corrido. E, mas enfim, eu quero agradecer já de primeira mão, a gente está caminhando pro final. E agradecer ao Marcos, agradecer a Brenda, agradecer ao Phil, que se meteu no meio do episódio, agradecer aos meninos que não puderam participar. Nós prometemos que em janeiro nós iremos começar com o pé esquerdo, iremos começar a fazer um episódio muito melhor do que esse, né? Mas não que esse episódio tenha sido ruim, foi um episódio maravilhoso. Inclusive eu gostei muito de ouvir a Brenda falar, de ter falado um pouco nesse episódio. Eu gostei muito de ter ouvido o Marcos falar também. E, mas assim, só caminhando pro final, não tô terminando não, tá gente? Só tô falando que a gente vai terminar já já. Só indo pro final... Eu queria dizer que fico muito feliz com as experiências das pessoas, de como Deus ele converte. Eu sempre falo nas minhas pregações, que Deus ele não tira a tua inteligência quando ele te converte. Na verdade, você continua sendo o mesmo ser. A diferença é que transformado, é convertido. É como se você fosse converter um arquivo de MP4 para MP3. O conteúdo continua o mesmo, porém a forma ela é mudada. Você precisa mudar o seu caráter, você muda o seu caráter. Então, minha experiência pós-conversão, eu só consigo lembrar de momentos bons com a adoração livre. Antes da adoração livre, eu só consigo ver coisas ruins, coisas negativas. Teve coisas boas nesse meio, teve muitas, mas as coisas ruins elas sobressaíram, sabe? E com o ministério que eu tô hoje, né, que é o ministério que me deu a inspiração para cursar teologia, me deu o desejo de querer ser pastor. Hoje eu tenho um desejo imenso de ser pastor. Eu não tinha isso antes. É, que me deu o desejo de buscar mais o Senhor todos os dias. E vocês, eu queria que vocês já finalizassem contando para a gente como Deus transformou a vida de vocês em suas determinadas áreas. Esse processo de transformação, ele se dá, mas como tu tava falando, né, que, por exemplo, vivo uma boa experiência de uns 4 anos para cá também, pactuamos disso também, e eu acho que tu concorda comigo, e é um processo contínuo, sabe? De estar reafirmando enquanto pessoa, de estar se reafirmando enquanto cristão, de estar numa busca, e de estar ajudando outras pessoas, de estar crescendo espiritualmente, e como eu falei, né, consequentemente a gente também cresce enquanto humano. Então eu creio que é um processo contínuo, assim, não parou. Eu acho que tem momentos, mas aqueles momentos ali eles a gente não para, a gente continua, a gente vai buscando. Eu acho que por exemplo, tô, né, falando de mim, assim, estamos nessa vibe e cara, é sempre pra melhor, na paciência, como tô falando, insistindo muito, né, de pessoas que já ontem eu gostando muito de pessoas e nesse sentido. E aí eu entendo que é uma locomotiva que a gente tá seguindo nessa estrada, tá seguindo nessa highway. Sobre isso, Jonathan, é um pouco do que eu já acabei trazendo antes, né? Eu acho que toda a minha cosmovisão foi mudada. Eu cheguei a desenhar num caderninho o meu coração e várias áreas do meu coração, e em cima dele tinha meu nome. E aí, isso antes de Jesus. Aí depois de Jesus eu desenhei de novo. Desenhei meu coração, desenhei o nome de Jesus dentro, no meio, e todas as áreas, as mesmas áreas do desenho anterior, só que todas ligadas a ele. E é isso. É um processo contínuo, como o Marcos falou. Foi um processo para até eu chegar no ponto crucial de conversão e continua sendo um processo, uma caminhada. A gente passa por momentos difíceis na vida, a gente passa por provações, por lutas, momentos onde a fé da gente é balançada. Mas por causa da nossa experiência, por causa da caminhada que a gente já tem, da maturidade que a gente tem, a gente não abandona o barco, porque na verdade não tem mais para onde voltar. É como se a ponte tivesse quebrado, assim, não tem mais para onde ir, é só para frente, não dá para voltar mais. E é isso, eu percebo Deus trabalhando em cada área dessa da minha vida. Quando eu senti que ele tinha resolvido essa minha questão na área emocional e amorosa, eu comecei a falar: Deus, esse quarto o Senhor já arrumou. Que tal ir para outro? Pode ir para outro quarto e começar do zero a bagunça, né? A tirar a bagunça para arrumar do jeito que ele quer. E aí, pouco tempo depois, eu comecei a perceber situações. Eu acho isso interessante, porque eu comecei a ficar atenta. Tipo assim, faço uma oração e depois vem uma resposta. E a resposta não vem exatamente do melhor jeito. Às vezes você nem sabe por que você tá orando. E aí vem uma situação que te deixa triste. E você pensa: ah, poxa, por que eu tô vivendo isso? Mas você mesmo que pediu. Aí quando eu entendi que isso era a resposta da minha oração, eu fiquei, tipo, como Paulo, me gloriando no meu sofrimento. Ah, tá, então se é pra eu melhorar, se é pra eu mudar e ficar mais parecida com Jesus, então ok. Eu passei a ter uma visão diferente de tudo, assim. Eu passei a enxergar Deus nas pequenas coisas. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu tinha vergonha de expor. Aí eu fiz um blog pra expor as coisas que Deus me fazia perceber. Eu comecei a enxergar Deus em onde... nos lugares menos convencionais, onde geralmente a gente não vê, no meio de músicas seculares, no meio de filmes, no meio de séries, em situações simples e bobas da minha vida. E meio que ele começou a preencher tudo, sabe? Tudo Deus começou a preencher na minha vida. E ainda tem áreas que, obviamente, não estão completamente rendidas a Cristo, mas isso é parte do processo. Espero que daqui a alguns anos eu posso olhar para trás e falar: aquelas áreas que eu ainda não tinha rendido a Deus, agora já são território dele, ele já comanda 100%. Jonathan, então, eu acho que é isso, estou encerrando aqui minha participação, obrigadão pela oportunidade. Brenda, abraço, prazer em conhecê-la. Phil, obrigado aí pelos votos, grande abraço também, e nos vemos nos próximos. Espero que tenha contribuído de alguma forma, e aos ouvintes desse podcast, é isso aí. Um abração, Marcos Barreto, até. Então é isso, gente. Muito obrigado você que ouviu esse episódio. Basicamente é isso que a gente quis falar, que a gente queria falar. A gente queria trazer um episódio mais light. Foi feito às pressas, acho que você que está ouvindo percebeu isso. Mas foi feito com muito carinho. Esse ano de 2017 nós encerramos nossa participação aqui no podcast. Vai ter texto aí semanalmente. Toda semana tem texto, segunda, quarta, sexta, de Brenda, de Natanael, meu. E a gente está sempre trazendo aí alguma coisa nova para vocês, beleza? E no mês que vem a gente está de volta, recomendações finais, indicações finais. Eu não tenho nenhum livro para indicar, acredito eu, mas se você é um novo convertido, leia a Bíblia, tá? Se apegue aos textos poéticos, que aí são importantes, e aos evangelhos também, Mateus, Marcos, Lucas, João, é importante para você. Bom, eu soube dessa campanha para que eu participasse do podcast e eu aceitei, como eu disse, com um pouquinho de relutância pela minha timidez, mas estou imensamente feliz de ter aceitado, de vocês terem insistido na minha participação, principalmente o Jonathan. Obrigada mesmo pela oportunidade, me enriqueceu muito ouvir as histórias de vocês, Phil. Obrigada pela invasão, sua história acrescentou muito também. E eu tô bem, bem feliz, só o que eu posso dizer. Espero ter contribuído de alguma forma também, ter inspirado, não sei, a vocês que estão escutando. E é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Mês que vem é meu aniversário, mandem presentes pra Bahia. Aceito todos. E até breve. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Brenda. Você não sabe o quanto meu coração se enche de alegria em ver você nesse episódio. Marcos, meu amigão, veio de última hora, por isso o Marcos falou pouco. Foi de última hora que eu contatei o Marcos. Falei, Marcos, vamos lá, cara, participar do episódio. Tá faltando gente, o filho não vai poder participar, a Natanael também não, então vamos lá gravar com a gente. E o Marcos topou o convite pela segunda vez, faz, tá fazendo aqui parte do podcast. Tá da casa, né? Marcos é de casa. E muito obrigado, gente. Going.